Salvador, bom dia. 3399, tem informação Foxtrot, solicita Guarulhos. São 3399, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme a rota plena de voo 310 Taubaté, nível de voo 3340. Decola pistola 0, primeira curva à direita, chute saída São João 1, Leda Motiva. 5153, acione transponder, controle opera, 120.8, TAM 3399. Ok, 340 rota, Cruzulo 10, acessar o Baté, decola direita, São João 1, Leda Motiva, 5153208. Correto, chame para adicionar a posição que você correu, partiu 3, TAM 3399. Chamará. Bom, 229, precisa. Tem a autorização, como é? Já disponível, 30, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plana de voo, 210, por base, a 316, após conforme, nível de voo 30360, decola pistola 0, primeira curva à direita, perfil de saída São João 1, Leda Motiva. 5163, acione transponder, controle opera, 120.8, ou 1229. Autorizado, 360, São João 1, Leda Motiva. O base, circulou no meia, conforme, 5163208. 1229. Correto, chame para adicionar, Gol 1229, posição 02. Da 3399. É 3399, posição 5 Romeu, site 3, ciente do posto Senai, reporte para o SAC. 10, conforme. Channel 075, aguarde cópia. Preparação e emissão, voo 1 no Lina Morte, aguarde. Salvo 1 no Lina Morte, você. Axio Tran 3, 4, 3399, Sertão 161, a voz da Leão, 4 horas. Autorizado o táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia. Considera pista no zero, mantenha a posição, chame novamente. Ajuste o altímetro no 0 no 5. Pátio 3, Pátio 1, no, a, Pátio 3, Pátio 1, Índia. Até o ponto de verão da mulher chamada. Obrigado. Salvo Uno, Lida, Dótimo e Aguage, no Pátio 3. Salvo Uno, Lida, Dótimo, Gol, Uno, Lida. ME075, a escuta pronta? Prossiga com o plano de voo 6075. ME075, 30 Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plano de voo. A PV 10, a primeira via, passo conforme. Nível de voo 30360. Decola pistão 10. Pela curva à direita. Deixo de saída Sanvo 1, Lida, Motiva. 5160, chame transponder, controle opera 120, décima 8. Chame 0075. 6075, autorizado para convoio. Andes Lula, Mi, após conforme a rota, no nível 360. Depois da cabeceira 190, Santo 1, Leda Mótima, 208, motores de saída, e o transponder 5160. Pronto, chame para adicionar a posição 08, chame 6075. Calma, suspeito, funcionamento, obrigado. Então, 3399, autorizado alinhar e decolar, estamos 0, ventando 60 graus, 0629. Entendeu? Livre, aliás, decolar, então 3399, obrigado. 399, decola 07, chame o controle do Salvador, Roma, do 0218, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, 3399. 399, só está tornado na decolagem, chame o mandando 340, via, isso aí, dessa voo. Vem, Lida. Lida, Ocean 6251, maintain this frequency, stand by for 86 liters. The departure will be Salvo 1, after load and more truck. Salvo 1, load and more truck, standing by. 0961.4. Número 961, 30 Serra Brava, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, Zulu 44, seguro, apenas número 857 Moço, nível de voo autorizado 360, decola pistão 0, primeira curva à direita, perfil de saída São João, Lima, Dóquilo. 5162, estação em transponder, controle da terra no 20258, voo no 961. Alinhado, alinhar e decolar, sistema zero. Vento 140 graus 079. Sem decola, vai levar. 2001 on the position 05. You are after traffic, at your tail. Airbus 219 of your company. After train, you're going to initiate on the stand 05. Be in touch after the crew members, okay? After traffic behind the destination, super. Pop 5. Chile me agora faz 5, estou precisando ligar e manter, cabeceira no 0. Ali manteram no 0, tá, meu Deus. Decolador 09, chega com todo o Salvador, 120268. 108, bom dia, boa 961. Salvador, bom dia, Gol 961, passa 2000 pés na saída São Bruno. Gol 961, contato na rada, colagem, subiu mantendo 361, 360, via saída São Bruno. Via saída São Bruno, subiu 360, 961, a gente pode aprovar a letra? Beleza, Gol 961. Flores de letra, 9 horas, obrigado. Decolador 21, chame controle, Salvador. 120, desceu a 8. 208, exército 75, porto Mara. Salvador, muito bom dia, chame 075. Chame 075, contato na galera colar, chame a 3, chame a 0, e o saído é 0. 3-0, via Sambo 1, por cidade de Valina, da presente, ao bote. Foi linda, Xaralé 075. Boa beleza, gato. Check clearance. message 251 Newton to Dax to India, hold the point 1010, call again, and is in the altimeter setting 1015. Ocean at 6251. Vamos 349, para Serra Brava Romeu Juliette, para essa emissão, João 1, no Leandro Dóculo e aguarde. Então vou na aguardando, pronto para o ponto de posição 10. Sessional 35. Chamar o 4251-2835-9000, bom dia. Conforme rota pelo de voo, desvulo 44 aldeia, nível de voo utilizado 380. Decola pistando 0, primeira curva à direita, preciso de saída São Voo 1, Leda Dóquilo. 5174, Anselmo transpone, controle opera 120 decimal 8. Autorizado 380 mil, e a nação desvulo 44 aldeia, São Voo no Leda Monte Vale. O trânsito com 574, 208. Decola pista 1 a 0 e a saída São Voo 1, Leda Dóquilo. São Voo 1, Leda Dóquilo. Correto, procedimento. Chame ponto de táxi, 1 a 0, o Golo 349. Gente, vai chamar para o táxi. Ocean é 6251, clear to line up and to call for 0, wind 150 to 309 knots. Ocean S6251, airborne at 27, call departure control 120 decimal 8, good shot 2. 208, Ocean S6251, ready. Solid departure control, morning, Ocean S6251. Ocean S6251, no contact in departure, ground address at level 3. Number 1 departure. After 2 turns, turn the right heading 11 position. 360, number 1 after 2011, Ocean 6251. 2835, Delta 2835. Ok, vai chamar agora 251, 3235, Charlie 075, vou tomar. Opa. Pista 10, táxi autorizado por 349. Cara pronto, voo 3449. Voo 349, aproximando o ponto 030 alinhado e decolar. Estamos 0, vento 150 graus, 079. Loja 1 autorizada, voo 349, pista 10. Salve Salvador, muito bom dia, Azul Alfa Zulu Índia. Alfa Zulu Índia, prossiga, pois. Solicito autorização de reboque do Pat 3, posição 4 Lima para o Pat principal, posição 09. Alfa Zulu Índia, autorizado, chama término na posição 09, calçado. Azul Alfa Zulu Índia, ciente para reporte ao término de rebote. Voo 349, decolado aos 31, chame controle, Salvador, 1-2-0-2-8, com rumo. 3-0-8, obrigado. Canário, a 251, meu chão 135 na frequência 251, na alterna 128.35. Salvador na escuta do Tango Yankee Alpha. Tango Yankee Alpha, na escuta, prossiga. Solicitação de reboque da posição 1-4 do parque principal, o portão 08. Entendido que a intenção no reboque é do 04 pátio 1 para 08 pátio 1. O Tango Yankee Alpha vai iniciar com a cauda para a Juliette. E agora vai prosseguir para a posição 08, essencialmente o reboque do 0104. Confirmando 1-4, 1-4, parte principal. Remoto 1-4, sim, a gente vai manter a posição inicialmente, o Tango Yankee Alpha, já estamos no reboque em destino na posição 09. Manter a posição e aguarde. Afirmativo, aguarde. Na frequência 1251, alterno 28, decimal 35. 2-1-2-2-3-5-4-3-9, bom dia. Bom dia, Alfa Zulu. Índia, Tango, Yankee, Alfa autorizado. Início do reboque, reporte a término na 08. Yankee, Alfa, copiou? Muito obrigado. Pessoa, o Tango Yankee Alpha, informando a aeronave calçada na posição 08.